blue sky. Achei estar pronto pra subir mais alto, mas a vida foi tão curta pra poder me preparar. Voltei, me olhei, decidi começar. Para ti.